ouvido externo. Nas madrugadas de quinta-feira, às 2 da manhã, na RUM. Com Elizabeth, apresentação. ouvidoexterno.blogspot.com. But I'll count on you just for fun. Should I run sure? Should I want me to? And you will know. ouvidoexterno.blogspot.com. Ouvido externo. Never goes away. ouvidoexterno.blogspot.com. Ouvido externo. Something.